capita. Tudo bem, tá tudo certo. Quando você está por perto, fico zen em paz com a vida. Rola um clima diferente. Nunca quis ninguém assim como eu te quero. Nossos olhos se procuram, sonhos vão se eternizar. Nossos beijos se misturam, é felicidade plena. E uma vida é tão pequena pra gente se amar. Como eu gosto quando você vem e me abraça assim como ninguém. E sussurra aqui no meu ouvido, meu neném, meu bebê. Minha vida, minha vida. Meu neném, meu bebê. Minha vida, minha vida. Está por perto, fico zen em paz com a vida. Rola um clima diferente. Nunca quis ninguém assim como eu te quero. Nossos olhos se procuram, sonhos vão se eternizar. Nossos beijos se misturam, é felicidade plena. E uma vida é tão pequena pra gente amar. Como eu gosto quando você vem e me abraça assim como ninguém.